sirves de boca pra fora. Não me sirves de boca pra fora. Não me sirves de boca pra fora. A prática é tudo que exijo de ti. Não me sirves de boca pra fora. Não me sirves de boca pra fora. Não me sirves de boca pra fora. A prática é tudo que exijo de ti. Se tu me amas, demonstra na prática. Me amas, demonstra na prática. Me amas, demonstra na prática. És amor. Oh, se tu me amas, demonstra na prática. Me amas, demonstra na prática. Oh, me amas, demonstra na prática. És amor. Te amei com grande amor, como nunca ninguém te amou. E pra provar, te amei com grande amor, como nunca ninguém te amou. E pra provar eu dei meu filho, que morreu pra te libertar. Se tu me amas, demonstra na prática. Me amas, demonstra na prática. Me amas, demonstra na prática. És amor. Oh, se tu me amas, demonstra na prática. Na, na, na, na. Demonstra na prática. Oh, me amas, demonstra na prática. És amor. Te amei com grande amor, como nunca ninguém te amou. E pra provar eu dei meu filho, que morreu pra te libertar. Te amei com grande amor, como nunca ninguém te amou. E pra provar eu dei meu filho, que morreu pra te libertar. Se tu me amas, demonstra na prática. Me amas, demonstra na prática. Me amas, demonstra na prática. És amor. Oh, se tu me amas, demonstra na prática. Na, na, na, na. Demonstra na prática. Oh, me amas, demonstra na prática. És amor. Porque a teoria, teoria vazia não pode. Teoria vazia, teoria vazia não pode. Com a minha lei, teoria vazia não pode. Com a minha vontade, teoria vazia não pode. Oh, não condiz, não condiz. Teoria vazia não pode. Oh, não condiz, não condiz. Teoria vazia não pode. Yeah, yeah, a prática é tudo. Que é tudo. Teoria vazia não condiz. A prática é tudo. Teoria.